Elas perderam muitas de suas qualidades bacterianas e a maior parte do seu DNA, mas conservam o suficiente para serem úteis aos geneticistas. As mitocôndrias constituem uma linha independente de reprodução genética em nosso corpo, desvinculada da linha nuclear principal que vemos como nossos próprios genes. Devido à sua taxa de mutação, os cromossomos Y são de imensa utilidade para o estudo de populações recentes. Um estudo muito bem feito extraiu amostras de DNA do cromossomo Y em linha direta por toda a Grã-Bretanha moderna. Os resultados mostraram que cromossomos Y de anglo-saxônicos seguiram em direção oeste da Europa para a Inglaterra, parando abruptamente na fronteira galesa. Não é difícil imaginar as razões por que esse DNA transmitido pelos homens não é representativo do resto do genoma. Para dar um exemplo mais óbvio, os navios vikings levaram cargas de cromossomos Y e outros genes e as dispersaram entre populações muito espalhadas. A atual distribuição de genes de cromossomo Y de vikings presumivelmente mostra que eles são um pouquinho mais viajados do que outros genes vikings, os quais estatisticamente tiveram maior probabilidade de preferir seu pedaço de terra à fazedora de viúvas. O que é uma mulher se abandona e ao calor da lareira e ao pedaço da terra para ires com a velha fazedora de viúvas. Asterisco. Rudyard Kipling, Harp Song of Dane Woman. Leitura de asterisco. Where is a woman that you forsake her, and the hearth fire and the home acre, to go with the old grey widow maker? Fim da leitura de asterisco. O DNA mitocondrial também pode ser revelador, particularmente para padrões muito antigos. Se compararmos o DNA mitocondrial do leitor com o meu, poderemos determinar há quanto tempo eles compartilham uma mitocôndria ancestral. Como todos nós herdamos nossas mitocôndrias de nossa mãe e, portanto, das avós maternas, bisavós maternas, etc., as comparações mitocondriais podem nos dizer quando viveu nossa ancestral mais recente pela linha feminina. O mesmo pode ser feito com cromossomos Y para determinar quando viveu nosso ancestral mais recente pela linha masculina. Mas, por razões técnicas, isso não é fácil. A beleza do DNA do cromossomo Y e do DNA mitocondrial está em que nenhum deles é contaminado por mistura sexual, e isso facilita buscar a origem dessas classes específicas de ancestral. O ACMR mitocondrial de toda a humanidade, que aponta a pessoa ancestral comum na linhagem exclusivamente feminina, às vezes é chamado de Eva mitocondrial, a Eva desse nosso conto. É óbvio, pois, que o equivalente na linhagem exclusivamente masculina também pode ser chamado de Adão do cromossomo Y. Todos os humanos do sexo masculino têm o cromossomo Y de Adão. Os criacionistas façam o favor de não deturpar deliberadamente o que estou dizendo aqui quando me citarem. Se os sobrenomes sempre tivessem sido rigorosamente herdados pelas atuais regras ocidentais, todos nós também teríamos o sobrenome de Adão e não faria sentido possuir um sobrenome. Eva é célebre por tentar-nos ao erro, portanto, convém ter cautela. Erros são muito instrutivos. Primeiro, é importante entender que Eva e Adão são apenas dois de uma multidão de ACMRs que poderíamos alcançar se buscássemos nossa descendência por diferentes linhas. Eles são o caso especial de ancestral comum que alcançaríamos se viajássemos pela árvore genealógica, respectivamente de mãe para pai ou de pai para pai. Mas há muitíssimos outros modos de viajar pela árvore genealógica. Mãe, pai, pai, mãe. Mãe, mãe, pai, pai, etc. Cada um desses possíveis caminhos levará a um diferente ASMR. Em segundo lugar, Adão e Eva não foram um casal. Seria uma colossal coincidência se eles houvessem alguma vez se encontrado e eles podem muito bem ter vivido em tempos separados por milhares de anos. Um subsídio para o nosso argumento. Há razões independentes para crer que Eva precedeu Adão. Os homens variam mais no êxito reprodutivo do que as mulheres, pois se entre elas algumas têm 5 vezes mais filhos do que outras, entre eles o mais bem-sucedido em reproduzir-se podem ter centenas de vezes mais filhos do que os mal-sucedidos. Um homem com um harém numeroso tem facilidade para tornar-se um ancestral universal. Já uma mulher, com sua probabilidade de ter uma família numerosa, é menor. Precisa de um número maior de gerações para realizar o mesmo feito. De fato, o melhor relógio molecular atual estima que as respectivas datas tenham sido 140 mil anos para Eva e apenas 60 mil anos para Adão. Em terceiro lugar, Adão e Eva são títulos honoríficos transferíveis e não nomes de indivíduos específicos. Se amanhã morresse o último membro de alguma tribo remota, o bastão de Adão ou de Eva poderia abruptamente ser jogado vários milhares de anos para frente. O mesmo vale para todos os outros ACMRs definidos por diferentes árvores de genes. Para compreendermos por que isso ocorre, suponhamos que Eva tivesse duas filhas, uma das quais, por fim, originasse os aborígenes tasmanianos e outra, o resto da humanidade. E suponhamos, muito plausivelmente, que o ACMR, pela linha feminina, unindo o resto da humanidade, vivesse 10 mil anos depois, com todas as outras linhas colaterais descendentes de Eva, tendo se extinguido, com exceção dos tasmanianos. Ao morrer Truganini, o último indivíduo tasmaniano, o título de Eva teria instantaneamente saltado 10 mil anos à frente. Por fim, não houve nada que distinguisse Adão ou Eva em suas épocas. Apesar dos seus lendários homônimos, Eva mitocondrial e o Adão do cromossomo Y não foram particularmente solitários. Ambos devem ter tido bastante companhia, e cada qual pode muito bem ter tido muitos parceiros sexuais, com os quais também podem ter descendentes sobreviventes. A única coisa que os destaca é que Adão acabou sendo dotado de um número imenso de descendentes pela linha masculina, e o mesmo ocorreu com Eva pela linha feminina. Outros entre seus contemporâneos podem ter deixado tantos descendentes quanto eles, se contarmos conjuntamente as linhas masculina e feminina. Enquanto eu estava escrevendo esta parte, alguém me enviou uma cópia de um documentário da BBC para a televisão intitulado Motherland, aclamado como um filme incrivelmente tocante e um trabalho belíssimo e inesquecível. Os heróis do filme são três negros. Asterisco. Para explicação sobre as aspas do termo negro, ver o conto do gafanhoto. Fim da leitura de asterisco. Cujas famílias haviam emigrado da Jamaica para a Grã-Bretanha. O DNA dessas pessoas foi comparado com bancos de dados mundiais para descobrir de qual parte da África seus ancestrais haviam sido trazidos como escravos. Os produtores do documentário encenam, então, lacrimosas reuniões entre nossos heróis e suas famílias africanas perdidas por tanto tempo. Usam o DNA do cromossomo Y e o DNA mitocondrial, porque, pelas razões que já mencionamos, eles são mais fáceis de rastrear no passado do que os genes em geral. Mas, infelizmente, os produtores não foram realmente claros a respeito das limitações que esse procedimento impõe. Em especial, sem dúvida por sólidas razões televisivas, quase chegaram a lograr esses indivíduos, juntamente com seus parentes africanos de longa data perdidos, de modo a torná-los muito mais emotivos por causa da reunião do que eles teriam direito a ficar. Explico-me. Quando Mark, que depois recebeu o nome tribal Kaigama, visita a tribo Kanuru, na Nigéria, acredita que está retornando à terra de seu povo. Beaula é acolhida como uma filha perdida há muito tempo por oito mulheres da tribo Bubi em uma ilha próxima à costa da Nova Guiné, cujas mitocôndrias correspondiam às de Beaula. Ela declara: "Foi como sangue tocando sangue. Foi um sentimento de família. Desatei a chorar. As lágrimas transbordaram. O coração disparou. Eu só pensava, estou indo para minha terra natal." Bobagem sentimental. Não deveriam tê-la enganada para que acreditasse nisso. Simplesmente os indivíduos que ela ou Mark visitou, pelo menos até onde os dados permitem supor, eram pessoas que tinham mitocôndrias em comum com ela. Na verdade, Mark já fora informado de que seu cromossomo Y provinha da Europa, coisa que o transtornou e ele ficou visivelmente aliviado quando descobriu respeitáveis raízes africanas para suas mitocôndrias. Beaula, obviamente, não tinha cromossomo Y, e, ao que parece, os estudiosos não se deram o trabalho de examinar o cromossomo Y do seu pai, ainda que isso fosse bem interessante, considerando-se que a pele dela era consideravelmente clara. Mas não foi explicado nem a Beaula, nem a Mark, nem aos telespectadores que os genes fora de suas mitocôndrias quase certamente provinham de uma imensa variedade de terras natais, nada próximas das identificadas para os propósitos do documentário. Se houvessem sido investigadas as origens dos outros genes de Beaul e Marc, os dois poderiam ter tido reuniões igualmente emocionadas em centenas de locais diferentes por toda a África, Europa e, muito provavelmente, também na Ásia. Só que isso teria estragado todo o impacto dramático. Como venho reiterando, basear-se em um único gene pode levar a equívocos, mas os dados combinados de muitos genes nos fornecem uma ferramenta poderosa para reconstituir a história. As árvores de genes de uma população, juntamente com os pontos de coalescência que a definem, refletem os eventos do passado. Não só podemos identificar esses pontos de coalescência, mas também podemos fazer suposições quanto às suas datas graças ao relógio molecular. E nisso reside a chave, pois os padrões de ramificação através do tempo contam uma história. O acasalamento aleatório, suposição que fizemos em O Conto do Tasmaniano, gera um padrão de coalescência muito diferente dos resultantes de vários tipos de casamento não aleatório, não um dos quais, por sua vez, imprime sua própria forma na árvore de coalescências. As flutuações no tamanho da população também deixam sua assinatura característica. Assim, podemos retroceder a partir dos padrões atuais de distribuição genética e fazer inferências sobre tamanhos de população e épocas de migrações. Por exemplo, quando uma população é pequena, os eventos de coalescência ocorrem mais frequentemente. Uma população crescente é indicada por árvores com longos ramos finais, de modo que os pontos de coalescência estarão concentrados próximo à base da árvore, num passado em que a população era pequena. Com a ajuda do relógio molecular, podemos usar esse feito para descobrir quando a população se expandiu e quando se contraiu em gargalos. No entanto, infelizmente, ao eliminar linhagens genéticas, vários gargalos tendem a apagar os vestígios do que aconteceu antes deles. Árvores de genes coalescentes ajudaram a decidir um prolongado debate sobre as origens humanas. A teoria conhecida como Out of Africa, saída da África, supõe que todas as pessoas sobreviventes fora da África descendem de um único êxodo ocorrido por volta de 100 mil anos atrás. No outro extremo, temos os teóricos das origens separadas ou multirregionalistas, em cuja opinião as raças ainda vivas na Ásia, Austrália e Europa, por exemplo, dividiram-se em um passado muito remoto e descendem separadamente de populações regionais da espécie anterior, o Homo erectus. Os nomes de ambas as teorias são enganosos. Out of Africa é uma expressão infeliz, porque todos concordam que nossos ancestrais provêm da África se voltarmos no tempo suficiente. Asterisco. A expressão Out of Africa é ambígua, porque a preposição out of pode ser usada tanto na acepção de originado de, como na de fora de. Fim da leitura de asterisco. Origens separadas também não é um nome ideal, porque, mais uma vez, se voltarmos no tempo suficiente, a separação desaparecerá por qualquer teoria. A discordância diz respeito à data em que saímos da África. Talvez seja melhor designar essas duas teorias como Jovem Saída da África, JSA, e Velha Saída da África, VSA. E isso traz a vantagem adicional de enfatizar o contínuo entre as duas. Se todos os não-africanos atuais se originam de uma única emigração recente do continente africano, esperaríamos que as atuais distribuições de genes demonstrassem um gargalo recente com uma população pequena e centrada na África. Pontos de coalescência estariam concentrados por volta da época do êxodo. Por outro lado, se formos separadamente descendentes do Homo erectus regional, os genes deveriam mostrar em cada região indícios de linhagens genéticas separadas em um passado remoto. Na época do êxodo suposto pelos defensores da hipótese JSA, veríamos, em vez disso, uma escassez de pontos de coalescência. Qual delas vale? Se esperarmos uma única resposta para essa questão, cairemos na mesma armadilha do documentário Motherland. Genes diferentes contam histórias diferentes. É perfeitamente possível que alguns de nossos genes tenham saído recentemente da África, enquanto outros nos foram legados por populações separadas de Homo erectus. Ou, em outras palavras, podemos ser ao mesmo tempo descendente de um êxodo africano recente e de um Homo erectus regional, pois em qualquer dado momento no passado temos um número imenso de ancestrais genealógicos. Alguns podem ter deixado a África recentemente. Outros podem ter residido em Java, digamos, por milhares de anos. e poderíamos ter herdado genes africanos de uns e genes javaneses de outros. Um outro bloco de DNA, como proveniente de uma mitocôndria ou de um cromossomo Y, fornece uma visão muito pobre do passado, tão pobre quanto uma única sentença de todo um livro de história.